Vagabundo sabe nada da vida, por isso sofre. Homem ignorante machuca, por isso morre. Na vida nada é fácil, guerreiro, por isso corre. Eu busco a justiça, minha luta é pelos pobres. O vento bate lá na rua, a cabeça vai refletindo. Quantos mano firmeza na selva, vira bandido. Fudido, puxa o gatilho, dá milho, quem sofre é o filho. Mutilado, baleado, é esse o teu destino. Não, acho que não, né, povo, ergue essa cabeça. A vida é mais que craque, farinha na fortaleza. Beleza é a consciência que segue sempre a certeza. Que a merda da violência não ajuda, gera tristeza. É, mas não adianta, o homem é burro e ignorante. Ostenta ostentação e não vê que a miséria é gritante. No país da bola que vive desmola, tá mais que na hora de ter reação. De jeito agressivo com rap bandido, é meio perigo, eu sou facção. Renasci da cinza, não mudo meu jeito, nasci maloqueiro, tô pronto pra guerra. Convivo no inferno, tem droga, tem ferro, demônio de terno que ilude a favela. Que vida bela, quem vive na sequela. Tá sempre na moita esperando o vacilo dos com magnata pra agir só naquela. Deu mole, já era. De cara na terra, mas o que subiu, puta que pariu. O corpo sumiu, no inferno foi festa. E aí, valeu a pena, me diz o que tu ganhou. Se não foi bala na cara de nove, o retrato que tu deixou. Com cara de sofredor, pra mim, de fracassado. Que a vida inteira viu o caminho que leva pra Deus, escolheu do diabo. Calma, mas coitadinho do verme, deixa comigo. Eu tenho um lugarzinho especial pra ele ser bandido. Do lado do caldeirão do demônio, quem manda em brasa. Com a família assistindo e sofrendo com a sua desgraça. Viu só, sabe nada da vida, por isso só. Pega 12 de repique, entupida e tenta a sorte. Vai, ignorante, machuca, depois tu corre. Que a vingança será maligna, linchamento do povo pobre. Se livra dessa degola, cuzão, então tenta a sorte. Que a merda do show business do crime é sempre a morte. Vagabundo sabe nada da vida, por isso sofre. Vem, tenta a sorte, vem tenta a sorte. Homem ignorante, machuca, por isso morre. Vem, tenta a sorte, vem tenta a sorte. Na vida nada é fácil, guerreiro, por isso corre. Vem, tenta a sorte. Eu busco a justiça, minha luta é pelos pobres. Vem, tenta a sorte, vem, tenta a sorte. Erga a cabeça, gladiador, e vai pra guerra. Combatente do sistema, guerreiro aqui da favela. Aqui desse lado da terra, o diabo é que nos enterra. Corrompendo a nossa gente, dá luxúria e traz miséria pra que luxo. Fama, pagando uma de bacana, de nariz empinado, se achando o nego drama é o caralho, não sabe, não vive nada, de segunda, senta cavando com a picareta pra encher as latas, não, sabe nada, doidão, aqui é foda, meus parceiros, teus amigos, te apunhalando nas costas, então, usa o teu dom, cuzão, serve pro diabo, a sobremesa é crocante, teu crânio cheio de buraco, meu dom, uso pra isso, no rap fala a verdade, bota a cara pra bater com a inveja desses covardes, tô firme, faça a minha parte, minha cara é sem maquiagem, facção RS, o veneno que só rebate. Cachorro que muito late, cuzão que fala que vai. Tem bala pra eles mais tarde, doidão. Barato é louco, te quebro, te racha a cara. Quem tu sempre confiou, quem te rasga com uma navalha. Na porta da fama, borrado de grana, subindo da lama, tu sabe qual é. Acaba a infância, domina a arrogância, soldado do inferno, serve Lucifer. Vai, vai na fé, tu sabe qual é que é. Tem maconha, cocaína, tem crack se tu quiser. Não é isso que tu quer, ostentação na casa do diabo. Cupetado de uísque, vadia, te dando rabo, cuzão. Escuta só, teu peito não é de aço. Tiro na cara de nove, colete não vai te livrar dos balaços. Já era, é um abraço, cuzão. Por isso sofre, vive rindo, mentindo, fugindo. Por isso morre, se livra dessa degola, guerreiro. Então tenta a sorte, que a merda do show business do crime já disse é morte. Vagabundo sabe nada da vida, por isso sofre. Vem, tenta a sorte, vem tenta a sorte. Homem ignorante machuca, por isso morre. Vem, tenta a sorte, vem tenta a sorte. Na vida nada é fácil, guerreiro, por isso corre. Vem, tenta a sorte, vem tenta a sorte. Eu busco a justiça, minha luta é pelos pobres. Vem, tenta a sorte, vem tenta a sorte.